Bum, come può essere lele. Bum, bum, come può essere lele. Il costo di applicarsi farà. Bum, bum, come può essere lele. Um passarinho voou, voou, pousou num cavalo que relinchou. O passarinho se assustou, o cavalo escorregou por causa de uma casca de banana que pisou. Bum, bum, como può essere lele. Pisou, pisou na pata do elefante que chorou. O elefante perguntou: quem você pensa que é? Ela disse: não fui eu, quem pisou foi meu pé. Bum, bum, como é você, lelé. Bum, bum, como é você, lelé. E custa de explicar sem parar. Bum, bum, como é você, lelé. Lá no Polo Norte, onde é bem frio, mora um pinguim que se chama Gil. Ele canta muito bem e adora rock and roll. Comprou uma motoca com a grana que ganhou. Bum, bum, como é você, lelé.